Em um tempo em que fala-se muito em direitos, o que é o dever? Quais são os nossos deveres? São diferentes de pessoa para pessoa? Eles estão em relação às nossas condições? É trabalho? E o que é o trabalho? Os questionamentos, eles nos possibilitam o desenvolvimento racional. É o pensar voltado a compreender algo. Por essas perguntas, vamos buscando iluminar os nossos conceitos. O trabalho não é um meio de obter salário. Ele é todo um movimento aplicado para o alcance de determinado fim. É ação. Já o dever, ele está na consciência. É obrigação moral. Todos temos, primeiro conosco e depois com os outros. Se entendido corretamente, passa longe do egoísmo. É a lei da vida, porque vida é harmonia e equilíbrio. E quando estamos atentos ao que nos compete fazer enquanto almas eternas que carregam Deus dentro de si, colaboramos com essa harmonia e com esse equilíbrio. Mas mesmo sabendo o que é certo, muitas vezes faltamos com as nossas obrigações, porque as seduções do mundo material exercem sobre nós uma forte atração, exemplificada em nossos atos de interesse, de comodismo, de satisfação dos instintos, enfim, daquela ilusão que carregamos, justificando o prazer em prol da transformação. Usamos como atenuantes a desculpa de que agimos de acordo com a família que viemos, ou que o nosso meio todos fazem a mesma forma. O exemplo é sempre mais forte que a palavra, mas não nos faltam exemplos a seguir. Eles estão espalhados. Nós é que vinculamos as nossas intenções com aqueles que espelham essas intenções. Sempre é possível aprender, basta querer. Que nenhuma dificuldade sirva de desculpa para não cumprirmos o nosso dever, porque cada momento é único. E a observância da obrigação é luz para quem pratica e para todos ao seu redor. À medida que os anos passam, nós somos assombrados pelo passado, porque tudo o que nós fizemos sempre é menos do que nós poderíamos ter feito. Mas que essa conclusão não seja um lamento, e sim um impulso para que a atenção seja redobrada, as ilusões dispensadas e as oportunidades agarradas e benditas, porque Deus é bom e sempre deixa uma porta aberta àqueles que querem compreender e trabalhar na longa jornada que nos leva à sua consciência. Que fiquemos em paz e que assim seja.